4, chama essa pra Recife, a frequência 1228, decimal 8, eterna 135, decimal 3. 328-1353-4304, obrigado. Lalá 250, Deus parabéns meu pai, com a gente na 028. Localizador, o gol na 230. Gol na 230, contato próximo a faixa no terreno, que eu faço uma nova, que eu faço uma nova 5. 295, gol na 230. Salvador, bom dia, gol na 230. 230, continua a aproximação, vai no presente de pouso, a chance no 022. Afirmativo, está livre então por para a esquerda para interceptar o perfil da bomba, confere? Afirma. Dois 99 da 300. 0, sala 51, no direito, no 209, minha foto. Direito a 209, informa que tem pássaros na zona de toque, muito provavelmente teremos dois pássaros. Ok, gente, graças a Deus se quiser. Capitalizar o ataque da Pasta na Papau, ajuste no 022. We have conditions to fly through and make a hard pattern. Correct, and we have conditions to make a whole dispatcher over Zoom and position. Affirmative, we can hold over Zoom. How long do you expect? 10 miles. You want American PC United to hold as depicted over Zoom. Hold over. Send 2,000 feet report commencing hold American 229. Agora não, Confirming runway 10 available. Do you have permission to complete the alert to clear runway 10? Affirmative. Please find out alert to clear runway 10. Come establish. Battery rating as relay, abandon instead of wave 1. Aguardando o telefone de pouso, Mike, Charlie, Juliette, 1022, ajuste. Você está falando ou aguardando? Mulher. América, você tem lá no confronto? É, vamos ver. América, você tem lá no confronto? American 69 is now established on localizer runway 10. American 69, complete final, contact to tower and request to 11 Nesbitt 195. Complete final, tower 118.195, American 69. Say that right to cop. Tá, tá, tá, Charlie, já é com Santa Catarina do Colar, o Superview, o Chega. Bloque 1 no Bravo para o número de 1060. Bloque 1 no Bravo, 060, Chega. 0094, o Chega de Catarina, o Chega de Chega da Bavadiana, prêmio 1050 e ajuste na 022. American 229 is localized for inbound runway 10. The current 229 has in sight to clear to land runway 10, wind 163 degrees, 15 knots. American 229 is clear to land runway 10. Então, o que é o que é o que é o que é o João, pode voar externo, sou 3896. Notícia 3896, metrô no ar. Atenção, sou 3896. Para o localizador, curva à direita, metrô 1, 3, 0. Zero, leave the runway to the right and call 121-19. Clear the right, 121-19, American 59. Então, dois tráfegos sequenciados com o zero. Programa espera na área que está na EMA. Você é programado está na EMA, alta, pastor. Eu sou o engraçado de Bonfim, intervalo de regresso. Ok, quase copo, viu, Delta Fox? Ah, sim, irmão. Gente, então ingresse na serra 200 da pista no zero e aguarde para o treinamento do, do eixo da 1-0. Aí falou 90-1-0, aguarde a nota foto. É, pode trazer as mais pessoas aí, nota foto. Vamos parar. Torre Salvador, eu sou 3896, bom dia. Sou 3896, bom dia, informação de tráfego, Papa 28 Paulo, à sua esquerda, ingressando no circuito de tráfego da 1-0, perna do vento, sem interferência com o eixo da 1-0. Tráfego já avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus e no 4 nós, está 3896. Valeu meu pouso na 1-0, está 3896. E o Total Fox confirmando, segue a Xé, bom fim, retorna, é isso? Afirma. Ok, gente. Isso é outra vez não, acho que é uma fase trote. Gente, ingresso perna do vendão no zero, aguarde para o cruzamento, tem um tráfego agora na curtíssima final, na rua de 321 da tarde. Pode ser, vou ingressar outra fase. Localizador, seus oficiais. Até a loja, você vai estar com a sua irmã, depois a gente vai te dar até a próxima. Sim, amor, sim, você vai ser. Tem, te contato de próxima faixa de metrô, na frequência, ela é a noite, no final, ela é o tipo. Se for necessário, você pode fazer. Ela é 094, para o localizador, vem para o 040, autorização 53-26, para o ajuste na 022. Faça pela sua 40, 1022, usou 1094. Só 3896, solo a 08, via foto, cena 209. Partindo, 02, da loja de instaladora na 022. 208. Papa 2899. Chegou certo, só para informação, tráfego Papa 28, agora cruzando o eixo final da 1-0. Vai seguir com o controle de sala de Itapuã. Vai levar o eixo instante. Paciente, nós temos um certo. decolar 219, no chão 401, 20, decimal 8. 308, bolo 20 mesmo. Controle Salvador, o gol 2065, bom dia. 2065, contato radar na decolagem, avião seleção, voo não chegou para o nível 3, 3, 0. 360, nação, voo no voo 2065. O 2065 está presente na porta para a Flávia, Ivan. O 2065 bonita. Bonita. O 2065. Observou o Serra, visual propõe, circular para a 1-7. Já chegou o Serra, agora é o 1-3, quando chegar cancelado o 1-3. Curva esquerda, ingresso apenas 200 da 1-7. Aguarde para girar a base para pôr o 1-7. Chegou ajustando 0-2-2. Óscar, vou Serra. Subindo para a 1-7, acho que o Serra. 1-2-3-5, 1-2-5, 1-2-2, 1-7-1. Charlie 208, afastando na perna do vento da pista 1-7, pista auxiliar, sem interferência com seu eixo. Repouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 1-5 mais. O repouso vai dar o problema 0-4, sem tráfego. Autorizado base, aguardando para pouso na 1-7, 1-0-2-2-2. Vai ingressar na base, confirmando 3-5, Oscar Gol Serra. Visão com tráfego, iniciando a final da 1-7, ou seja, o Serra? A gente autorizou para seguir final da 1-7, acho que o Serra. O Serra é quanto como número 2? Então o Serra até o Yankee, deixa para 4 mil pés, ajuste na 0-2-2. 2 da 1-7, o Velto no 5-0. graus, 13 nós, pouso autorizado, pistão 7. Officer 12 A. Bravo. Mantenha cordor forte, reporte engraçando no cordor interno do Tanguinha Bravo. Estava confirmando o regresso para todos? Deixa. 2065, chama o centro Recife, frequência 12835, autônomo 251. 2835, 251, roda 065. Quando encerra a Yankee, voo Uno, autorizado final do procedimento Elefax de pista no zero, deixa para 2.000 pés e a gente permanece no 022, reporte com a estabilizada. Vai parar com a estabilizada, fica 2.000 pés, né? Tem que ir para o teu posto, reposto na casa. Só para a sala, já posso. Papa Alfa, Lascar, Papa Fox. Papa Alfa, Vitor Hotel Fox, para ingressar no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 18 do sinal 95. Vem para o cego, Papa Fox. Tenho o Vitor Hotel Fox Trash, Vitor Hotel Fox Trash. Fox, condições de incrementar a velocidade para ser número 1. Você já vai ter a presente na velocidade. Já faz sinal de 3 milhas. Vou falar na cidade de 3 milhas, vai estar a foto. Tá aí Yankee negativo, a resposta está estabilizada em dentro. Yankee. Sim, Malta Fox. Fox, foi localizado 917, o vento é 160 graus com 14 nós, 14 nós. Localizado, tá Fox. Está passando em Serra da Iante, completando os procedimentos, chame a torre na frequência 98 do sinal 95. 118.95, Serra da Iante. Oi, eu vou na 230 pra delegar uma 0 pra lá. Chegou no 230, mantém o ponto de espera. Mantém. Aqui no Celos 30, à direita, solo 121, decimal 9, confirmando inicialmente pátio 3. Afirmo, para o prazer. 7129, boa tarde. Família Bravo, ingresso no colador interlado, reporte na Seada. Seu alarme, camarada, tem um carro, estamos de graça. Pausando 5 nós, autorizado a decolar, fecha no 0. Vim decolar na 0, agora na 0, 3, 0. Contato radar na decolagem, via saída PUCA, subindo ao 370. Via saída PUCA, subindo ao 370, o gol 1230. 0207, aciona identificação, via chegada Belf, desça para 4.000 pés, ajuste no 022, redução de velocidade para 2509, número 2, na próxima. Aracaju? 1230, guarde coordenação com o 3. Valeu.